Portal do Você desperta em mim um lado inédito só seu. Quem sou eu? Me torno a mulher que outro alguém não conheceu. Quem sou eu? Meu plano era viver sem planos pra fazer. Me apaixonar quando acordar, trata de esquecer. Que a vida planejou minha vida com você. Hoje eu te amo, quero contigo amanhecer. Por mais 100 anos, amar você, yeah. Estrelas brilhando, te leva a lua ao tocar o céu da boca, ao te beijar. Você desperta em mim um lado inédito só seu. Quem sou eu? Me torno a mulher que outro alguém não conheceu. Quem sou eu? Meu plano era viver sem planos pra fazer. Me apaixonar quando acordar, trata de esquecer. E a vida planejou minha vida com você. Hoje eu te amo, quero contigo amanhecer. Por mais 100 anos, amar você, yeah. Estrelas brilhando, te levo a lua ao tocar o céu da boca, ao te beijar.